O senhor sempre passa para a gente uma frase, até gostaria que o senhor falasse hoje. Jesus andou em determinado lugar, mas não andou em determinado lugar. O senhor pode falar essa frase? Jesus, essa falou, acho que eu falei para vocês logo no começo, né? Foi. Eu falo isso muito para os meus filhos. Jesus andou no meio de prostituta, andou no meio de leproso, andou no meio de samaritano, andou no meio dos pobres e dos desvalidos, mas ele nunca andou no meio da hipocrisia. Isso Jesus não tolerava. Então, tudo, aquele que se faz de santo, não sendo, aquele que se faz de casto, não sendo, e aquele que se faz de piedoso, não sendo, não está seguindo os passos que Jesus deu lá na Galiléia. Oh, meu Deus.